estabilizado, ele é de antes ajustando o gol, certo? Como era mais ou menos, não tem nenhum, não, 895. 895, ó. Do 360 curso, para evitar a aproximação da final da 1-0. Tem linha do litoral, 360 à esquerda, da Copa Unifor. 344 do Paulo Azul, direito, no 219, só. 219, Aureta 1-3-4-4. Boa noite, gol no 096, passando o Interferra, em parte trabalho. Gol no 096, informa o tráfego à sua direita, um papá 28, visão de esperas a mil pés sobre o farol de Itapuã, não interfere com essa aproximação, ele está autorizado o pouso, pistão no 0, vento no meio 0 grau, 069. Centro do tráfego, atualiza o pouso para o 096. Obrigado, papai, me faz tá visual com o gol na final. Tem condições de prosseguir na retaguarda do mesmo? Gente, papai, tem o grande local uniforme. A retaguarda do Boeing da Gol na final. Está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte girando base para pouso na 1-7. Autorizado para prosseguir a retaguarda do Gol. Reporta girando base da 1-7. O Delta papai uniforme. Contato radar, meu diminuição da Chicola 2, na sua de bolsa, para que a minha chegada bom, se reporte no viagem do Cíbaro. Mais 2-1, direita 1-2-1-9, só. Direita 1-2-1-9, Gonçalo 1-0-9-6. Delta Papai Uniforme. A patrulha Delta Papai Uniforme, autorizado o pouso, pistão no 7, vento no 60 grau, 5 nós. Entre pouso no 7, Uniforme. Coliforme no Sol 23, confirma o pátio? Dado da QTEC até a Bata, frequência RI vai estacionar. Autorizado de chegada Bomé de 1 para o nível de voo 050. Bomé de 1 no 050, chamada 4. Seção 97, vínculo 27, no 208, controle voo 1. 208, obrigado. Contato radar, contato nível de voo 340, vou sair da São João. 347 pode valer, né? Ou não? 3197 autorizado, vou para o 7952 para 4010, o ajuste no 08. Eu 97, autorizada para o próximo. Cóculo, muito obrigado, 3197. Nem mantém o pistão no zero. Ali você é do zero, 4405. Quadro 05 autorizado, decolagem no zero, vento no 60 graus, 059. Autorizado, decolagem no zero, do 4405. 405, Lincoln Lodge 33, 1208, controle, bom voo. 208, né? Controle, azul 4405 decolou. Azul 4405, contato radar, contato de voo 320, via saída de São Bruno. 320, via São Bruno. Alô 4298, está sendo identificação, autorizado via chegada do Médio 1, notário número de 1050. Tomazinho 46 para o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado no localizador 9146. Completa final, chama a torre 1 no 8 decimal 95. 295, para a torre. Então 9146, autorizada descida para 2000 pés, o ajuste no momento no 0 no 8. Essa proença é certa, reportando o lock. 2018, 9146. Azul 4405, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, com voo. Autorizado pouso no zero, vento no 60 graus, 49. Então 9146, reduza para a velocidade de aproximação, segue trânsito agora 12 horas, está 7 milhas, mantendo 1-0 de ground speed, a alfação 72, e chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, com pouso. posição 9146, passa assim pra. 9146, o ajuste é 1018, aguarde a autorização de todos. Um ATR da Azul tocando na cabeceira 10 no momento. Solo 45, chama o solo, 2 anos da Cimarave. Solo agora, 1-2-1-9, 2-7-9-5. Autorizado 9-0, ventão 1-6-0-0-0-5-9. Sempre recuo 1-0, tá 9-1-4-6. Posto autorizado a final do procedimento em elétrico, seu da pista 1-0, recuo estabilizado no locador. 2-2-2-8, pagaremos. Parte 2-2. Alto 298. Alto 298, tem visão com campo. Afirmo. Azul 4298, completa final 2, 1 no 8, decimal 95, Babuza. Obrigado, ótima noite. Salvador, boa noite, azul 4298, ILS, 4298, autorizado pouso na 10, o vento é 170 graus, meia dúzia nós. Seja pouso na 0, 4298. Salvador, cordial, boa noite, Xanã 6310, ponto espera, pouso. Mantenha o ponto espera, Xanã 6310. Zero, a linha mantém, a 10. A linha mantém 10, a 10310. Boa noite, então, 3305, adicione identificação, vê se havia chegado a bom médio, ao nível de voo 050. Autorizado, está presente, voa direto para o estado de TAP e em TAP intercepta o perfil da chegada. Azul 4298, no solo 55, chama o solo 219. Eu sou no solo 219, azul 4298, obrigado, boa noite. 0, autorizado decolada 1-0. O vento é 1-7-0 graus, 0-7-9. Ele decolagem de 1-0-6-3, 1-0-2. Câmbio 310, decolada 57, chame o controle, perdão, em 120, destino a 8. 208, uma 8, 6310. Chamada 310, autorizado, dá presente e voar direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito grato, 6310. Tu tá 38 no centro, da colada 00, chame o controle 120, decimal 8. Excelente, obrigado, boa noite, até 3895. Contato radar na decolagem, sobe via aceitação alguma, no nível de voo 340. Sobe para 340, via São Roma, na 3895. Aposentado para 2000, ajuste Salvador no 018 ou 3305, autorizado, final do procedimento de elétrico que foi. Reporta no lote. Dia 7-3, boleto está autorizado, decolada 1-0, vento é 1-6-0 graus, 62 de nós. Livre, alinhagem decolada 1-0, 1-9-7-3. Tower Go 1096. Good evening. Good evening, Go 1096. Please line up and wait. Runway 10. Yeah, line up and wait. Well, runway 10. Go 1096. 782, eu tenho a identificação, mantém nível de voo 1970, está projetado, tem reporte de descida. Puxa, né, 6310. Chaleme 310, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, por favor. 126.45, por favor. Tá, é, ficou 1973. Boa noite, 963, contato radar na decolagem, sobe via 3 ao nível de voo 360. 360, tá bom. 5, 7, visão com campo, chama torre, 1, 8, decimal 9, 5, no pouso. 8, 9, 5, graças. One, 0, 9, 6, 0, bom, 0, 8, contact departure on 1, 2, 0, decimal 8. Contact coming with departure, 1, 2, 0, decimal 8, have a nice day, go, 1, 0, 9, 6. Go 1096, that's 1506, radio contact on departure, climb to level 370, via moment departure. Via moment departure, climb to maintain, via level 370, go 1096. Salvador, boa noite, então 3305. 3305, boa noite. O ajuste 1018, todos autorizados na 10. O vento é 150 graus, 059. 3815, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, com voo. Muito obrigado, boa noite, 3815. Azul 2782. Azul 2782, autorizado descida ao nível 050. 050, Azul 2782. 05 no sol 902, mantenha esta frequência. Para que seja autorizado via Alfa, chame na Juliette. Alfa é botar na Juliette nessa frequência, 3305. Controle, mais 1, 2, 7, aqui também. Consigo ver 7, 2. Possibilidade de gerar velocidade? A critério, a velocidade é 1, 2, 7, 2. Tá, também 7, aqui também. Salvador, America 230, we are at 10-10, ready for push and start. America 230, clear for push back. Taranto, report for taxi. Clear for push and start, we'll report for taxi, America 230. Taranto 3305, ingresse na Juliette, o portão é o 05. Juliette para 05. Taranto 3305. Six, call out his set frequency 126.85, if available 125.45, goodbye. Call his six set 126.85, 125.55, have a nice day, go 1096.